DJ Mandrake, 100% original. Usa, abusa, faz o que quiser. Só pra quem não tá ligado, que sabe das coisas certas, mas prefere o errado. Descobriu que o namorado tava só traindo ela. Agora tá boladona e só vive dentro da favela. Maltrata a xereca dela, enguiça a xereca dela. Quando ela tá fumadona, ela gosta que bota, ela quer que atravessa. Maltrata a xereca dela, enguiça a xereca dela. Quando ela tá boladona, ela gosta que bota, ela quer que atravessa. Ela gosta que bota. DJ Mandrake, 100% original. Só pra quem não tá ligado, que sabe das coisas certas, mas prefere o errado. Descobriu que o namorado tava só traindo ela. Agora tá boladona e só vive dentro da favela. Maltrata a xereca dela, enguiça a xereca dela. Quando ela tá fumadona, ela gosta que bota, ela quer que atravessa. Maltrata a xereca dela, enguiça a xereca dela. Quando ela tá fumadona, ela gosta que bota.